Central augmented, 109. Prossiga. Cuidado para o metro 109. Autorizado, decolagem, vento 100 graus 109, o Xané 6259. Decolagem, pista 10, trocado Xané 6259. 781, mantenha o ponto de espera, aguardando o veículo do Follow-me, que irá guiá-lo até o ponto de autorização para decolagem. O azul 2781, na escuta, aguardando. Salvador, uma boa noite, é o gol 1645, está pronto no ponto de espera da 10. Gol 1645, mantém o ponto de espera. Está mantendo o ponto de espera, gol 1645. O azul 2781, segue o veículo do Follow-me até o ponto pré-determinado por eles para a decolagem. Decolador 04, chame controle Salvador na frequência 199.80. 199.80, Xané 6259, obrigado, boa noite. Boa noite. Rio, TAM 3283. Prossiga, TAM 3283. É, com 2 mil metros, ou seja, 2 terços, está liberado as decolagens? Estão liberadas? Afirmo, eles estão liberando a decolagem nos 2 terços da pista. Ok, então, obrigado. Direct later, Tango 1 Alpha, Xané 6251. Pode ficar para informar, prossiga. Confirma intenções? GL só e depois corredor Axé, bom fim novamente. É, tiver papai de fogo, está autorizado. Salvador, Salvador, o local, decolagem da pista 17, curva direita, no corredor Axé, bom fim, retorna TGL e o novo circuito. Transponda 0140 e o controle em 198. Dois a bordo na massa para assinamento de taxa de decolagem 14 em 18 6, o ajuste 1002. Tango Delta, papai uniforme, chame pronto táxi. Um táxi um pouco mais à frente, aguardando autorização para decolagem. Um pouco mais à frente, aguardando o 2781. 781, não autorizado a colagem da 10, vento 100 graus, 109, altimetro 0012. 1012, temos a decolagem autorizada com a azul da 781. Seguirá o veículo do FOLM até o local pré-determinado pela Infero para decolagem, aguardando o veículo do FOLM para prosseguir. Está ciente das condições? A decolagem está sendo autorizada apenas ali 1000 metros, 1000 metros de pista interditada. Afirmo, ciente. Está pronto, voo 099. Tem condições de decolar com 1000 metros a menos? Afirmativo, tá pronto. No portão 4, autorizado pushback, chame para o táxi. Autorizado, pushback está na meta, chamará para o táxi. Estou 1099. Azul 2781, no decolado 109, chame o controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Controle Salvador, 19980, grato pelo serviço, tá bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781, decolado na sua escuta no perfil Arbor 1. Azul 2781, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1 para o nível 160, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, autorizado sobe via Arbor 1, em seção 160, Azul 2781. Considere então, é a Romeu, a senhora encontra-se no Pato da Bata, reposte no ponto de cara da Romeu. Pronto, voo no 645. Voo no 645, taxia só um pouco mais na frente. Aguardando autorização para decolagem. Taxia um pouco mais à frente, voo no 645. Gente, vai chamar a 135 no 28.35, no 21.1, no 25.1, no 62, 5 na rua. Delta no 29, ajuste o altímetro no 0, no 2. Iniciando decolagem na 10, gol no 645, altíssima 092. 645, decolada 3743, Salvador, na frequência 119.80. É 98, o voo 645. Muito obrigado, boa noite. Bom serviço aí, agradeço aí a gente. Obrigada. Boa noite, voo 645, 1800 pés. Sono 645, boa noite. Contato radar, suba para o nível de voo 360, saída a São Vono, vou direto na proa de Leda. Pela direita, vai voar Leda 360, voo 645. Com 1099 para o táxi, está com 178 a bordo, tem 3 horas e 13, autonomia alterna Campinas. No 099, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, aguarde a coordenação para o follow-me, para seu ingresso, chame a torre 186 para essa coordenação. Via Inca, no ponto de espera da 10, mande para chama torre 286, aguardando o follow. Estou no 099, tenha uma boa noite, obrigado. Abatango Delta Pão Uniforme, autorizado a alinhar e decolar pista no 7, vento 1, 00 graus, 10 nós. Salvador, boa noite, chegou no 099. Vou no 099, mantém o ponto de espera da 190. Mantém. ...99, informo que irá seguir o veículo do follow-me até o ponto determinado pela infraero para decolagem. Sente, eu no 099 aguardando, falou. Tango Deco Tapapá Uniforme, decolador 107, chame controle Salvador, na frequência 119, decimal 80, corredor Axé, da presente. De Salvador, o Papa Tango Delta, Papai Uniforme. Delta, Papai Uniforme, 1000 pés, corredor Axé. Confirma a rota do voo? Corredor Axé, Bonfim Interlagos, um CGL 17, novamente Axé Bonfim Interlagos, o Delta Papai Uniforme. Ciente, vamos passear, reporte na vertical, farol da barra. Graças, CGL Uniforme, reporta na barra. Golo 099, pode seguir o follow? Confirmo, Golo 099, está autorizado a seguir o follow, aguardando o posicionamento da sua aeronave para o local de decolagem. Certo, ingresso aqui pela Charlie ou pela Bravo? Pode ser via Charlie. Ok, via Charlie, então aguardando. É, seguindo o follow, Golo 099. Sim. Uno 645, chame centro Recife, Uno 28, decimal 35, alterna Uno 25, decimal 1, boa noite. É, 12835, secundária. Uno 2835, alternativa Uno 25, Uno. Ok, 12835, 25, Uno, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bono 099, tá pronto? Sente, Bono 099, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 12 nós, o ajuste 10 no final. Autorizado a decolagem, pista 10, deslocada, Bono 099. Azul 2781, não foi na flor de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, 2781. Rosa 99, decolar 223, chame controle Salvador, na frequência 119, decimal 80. Ok, Salvador, 198, Rosa 099, tá, boa noite, obrigado. Graças. Controle Salvador, boa noite, chegou no 099, passa 2000 pés na Arbor 1. Uno 099, contato radar na decolagem. Contato de nível 360, saída Arbor 1. Sobe nível 360 na Arbor 1, gol 1099. 099, vou direto a Alefa. Elefa, muito obrigado. Deu para papai uniforme, mantém o corredor bom fim. Reporte na vertical da ponta do Maitá. Bruno 099, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, boa noite, bom voo. Ok, Recife 288, alterna 260, voo 909, boa noite. Azul 2781. Chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, boa noite. Se estiver para Papai Uniforme, mostra através de Paris para ingressar no Interlagos. Solo, tá? Quem chamou a torre? É, desconsidere, se você ia chamar o solo, obrigado. Deixa. Solo, tá? 3283. 3283, prossiga. É, por gentileza, senhor, a nossa autorização Brasília permanece ou vai ser feita uma nova? Já tem um novo plano. É, só vou checar o nível aqui junto ao centro e chamo pra 4. Ok, tá pronto pra 4 e o nível que eu tenho aqui é o 360. Certo, será? Eu vou só checar e chamo. Ok, na escuta, obrigado. Aparício, o Delta Papai Uniforme. Reporte se asa, vista no campo, Delta Papai Uniforme. Reporte se asa, o Uniforme. Salvador Brasília, nível de voo 360, piloto Zulu 17, decolagem da 10, curva direita na Arbor 1, transição elétrica. 5002, o transponder controle em 119.80. Ok, então Brasília 360, decolagem da 10, curva direita, Arbor 1 elétrica, fez o voo 17. 5002, o transponder 198 é o controle. Está no 06, pronto para puxa para a tá 3283. Está ciente das condições, permanecem as mesmas por enquanto. Ciente das condições e vai decolar da parte liberada, da 3283. Conseguiu observar mais ou menos onde é o ponto? 2000 metros de pista. Eu estou ciente a mais para você ter a noção de onde é. Mas tem condições, está tá ok. Estou autorizado no 612 e chame para o táxi. Autorizado, chama a táxi, então 3283. A partir da Delta aí? Não, é a parte ali, mais ou menos ali, no través do pátio 62 ali, que é o pátio de autoridades ali, do militar ali. São 2000 disponíveis, né? São aproximadamente 2000 disponíveis. É um pouco mais à frente de onde estão fazendo a obra, acho que o senhor tá puxando aí, vai ter uma visualização boa. É um pouco mais à frente de onde eles estão fazendo a obra ali, as viaturas. E a gente vai até lá via que táxi aí? Não, vocês vão ingressar na cabeceira e seguir o follow-me até onde é o ponto de decolagem, onde tem a segurança para decolagem. Obrigado, gente. Tem uma análise de São Paulo. Final da 17, Delta Papai Uniforme. Papatão, o Delta Papai Uniforme, o ajuste no momento 1012. 1012, Delta Papai Uniforme. Táxi 3283, 191-350. 383, táxi autorizado via Pátio 1 e Índia. Na Índia, táxi até o ponto de espera. E mantenha a posição, chame a 386 para a coordenação do follow-me até a área apropriada para decolagem. Bateu Uno, Índia e chama todos. Dá 3-2-2-3. Boa noite, obrigado. Tango, Delta Papá, uniforme, autorizado pouso, pistão 17, vento 100 graus, 10 nós, tráfego avistado. Autorizado pouso 17, Delta Papá, uniforme, informa que tem intenções de TGL na 17. Aceite, autorizado então, foca remetida, aguardando novas instruções. Papá Tango, Delta Papá, uniforme. Aceite, autorizado toque arremete no 7, Delta Papá, uniforme. Salvador, 3283, autorizado alinhar e manter a pista no zero, e vai, a viatura vai seguir até a cabeceira para indicar o senhor até a posição que, de táxi que é próprio para decolagem. O senhor siga a viatura e reporte pronto para decolagem. Entendeu que é para alinhar e manter no zero e aguarda a viatura, 3283. Isso, a 3283 é seguindo o veículo do follow, né, até o ponto pré-determinado por ele para decolagem. Sim, 3283. Padango Delta Papá uniforme, tocou arremeteu aos 4-2. Autorizado base pela direita da 17, aguardando autorização para novo toque arremetida. Gente, a intenção do Delta Papá uniforme, se possível, é corredor até Bonfim Interlagos novamente. Agora está presente? Solicitar a EBUA Interlagos? Corredor até está presente? Afirmativo. Gente, então autorizado prosseguir corredor axé. Está presente, o Papatango Delta Papá uniforme, chamando o controle em 119.80. Corredor axé, 0098, Delta Papá uniforme. Controle Salvador, Papatango Delta Papá uniforme. Delta Papá uniforme, no meu pé, corredor axé, reporta farol da barra. Axé, no meu pé, reporta na barra, Delta Papá uniforme. Então, 3283, aguarde para o início da decolagem. Aguarde até 3283. Teria condições de taxiar um pouco mais à frente, então 3283? Tem condições, vai abaixar 3283. Taxiar um pouco mais à frente, é um... Próximo mais a interseção do pátio autorizado, a autoridade à sua esquerda. Ok, está avançando, está 3, 2, 2. É 310, sendo a identificação, desça 2000 pés, via chegada com o MED 1, no ajuste de altimetro no 012, lua na prova da posição ITAP. MED 1, no ponto ITAP, no ajuste de altimetro. Aguarde confirmação, a previsão da infraero é que mais alguns minutos deve liberar a pista inteira. Mas eu confio para o senhor durante a aproximação, ok? Três autorizado, decolagem, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Iniciando, está 3283. Do 3, decolado às 49, chame controle Salvador, na frequência 119.80. 19.8, boa noite. Salvador, boa noite, é o da 3283. Tá, 3283, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arboruno, voe na proa de Elefa. 360 na Arboruno, vai voar Elefa, tá 3283. É 310. Pista praticável em toda a sua extensão para pouso, ok? Muito obrigado. Ingressa Corredor Bonfim, reporta a ponta do Maitá, Delta Papai Uniforme. Bonfim, reporta o Maitá, Delta Papai Uniforme. Xadermia 310, dispensada a restrição de altitude em TAP, desta 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Pois na proa de Tuna, autorizado em LS X-Ray, pistão no 0. Tuna 2, meu pé, extremo 0, dispensado P12, meu da disponibilidade, minha 310. Senhorita, reposta da Veste Palito, ingressando para Interlagos. 3283, chame centro Recife, 126.0, alternando 28.8, bom voo. 1260-1288, 3283, boa noite. Só pode voar direto 3310? Negativo. Luna 2000 ILS 6310. Localizador, 6310, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, boa noite, bom voo. 95, obrigado, pedaço. Autorizado pouso 610, vento 100 graus, 99. Autorizado pouso 610. Prossiga, Delta, papai, uniforme. Senhorita, vai para pouso final ou TGL de novo? Pouso final, não, no 7, uniforme. Tente, grato.